nossas almas e nos conduz em bênçãos de luz. Socorre o fraco, levanta o caído, alegra o triste em nome de Jesus. Quando na terra curou homens enfermos, amenizando a dor de seus irmãos, da vida eterna esclarece nossas almas e com amor balsamiza corações. Quando na terra curou homens enfermos, amenizando a dor de seus irmãos, da vida eterna esclarece nossas almas e com amor balsamiza corações.